Melhor fazer de conta que essa história já ficou pra trás. Sorriso apagado no meu rosto, já não quero mais. Dessa vez é pra valer, eu vou buscar outro caminho, sozinho. Eu vou lembrar seu beijo, seu abraço, seu carinho no amor. O vinho derramando no seu corpo a me enlouquecer. Eu vou lembrar, mas não vou chorar. Não vou deixar me enganar por uma lágrima em seu rosto, por um toque de malícia no meu corpo, nem por mentiras. Você vai ver que perdeu aquele cara que te ama por momentos de aventura em outra cama. Vou tirar você de vez da minha vida. Seu abraço, seu carinho no amanhecer. Vinho derramando no seu corpo a me enlouquecer. Eu vou lembrar, mas não vou chorar. Não vou deixar me enganar por uma lágrima em seu rosto, toque de malícia no meu corpo, nem por mentiras. Você vai ver que perdeu aquele cara que te ama por momentos de aventura em outra cama. Vou tirar você de vez da minha vida. Não vou deixar me enganar por uma lágrima em seu rosto, por um toque de malícia no meu corpo, nem por mentiras. Você vai ver que perdeu aquele cara que te ama em outra cama. Vou tirar você de vez da minha vida, da minha vida.